Paz do Senhor. Visitei uma família cujo filho estava doente. O pai me recebeu no seu escritório, muito simpático, muito educado e muito religioso. E vi em cima da sua mesa de trabalho uma imagem do apóstolo Paulo e na frente uma Bíblia. E ele me perguntava: pastor, será que Deus me ouve? Será que eu posso ouvir a Deus? Como isso funciona? Porque eu tenho orado diante de Paulo pedindo que ele fosse lá diante de Deus para curar o meu filho. Eu pedi que ele abrisse aquela Bíblia e ele leu o Salmo 115, onde diz: ídolos têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não tocam, pés, mas não andam. E os que o adoram tornam-se iguais. E depois eu pedi que ele lesse, na primeira carta que Paulo escreveu a um amigo Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, onde está escrito: só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele não me deixou ver o filho dele. Pediu para eu orar ali quieto e eu fui embora. Depois de 3 dias ele me chamou dizendo: pastor, eu fiz exatamente como diz a Bíblia. Deus me ouviu, eu ouvi a Deus e meu filho está curado. Glória a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.